os homens sábios e de bem, e vós que estáis em dor, lembrai-vos todos, afinal nasceu o Salvador, trazendo a todos salvação, a todos paz e amor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Um anjo apareceu e boas novas e louvor aos bons pastores deu, que lá na vila de Belém o Cristo lhes nasceu. Oh, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Oh, louvai o bom Deus com fervor. Oh, não temais, pois, em trazer mensagem singular, nasceu o vosso Redentor, que aos homens quer salvar, libertará de todos.